Ficheiro 103, página 831, capítulo 42, Reencontros. Branco de raiva, James escancarou a porta da sala de estar matinal de Holyrood com um estrondo. Ewan Cameron pôs-se de pé de um salto, entornando o tinteiro que estivera a usar. Simon Fraser, senhor de Lovat, estava sentado do outro lado da mesa, mas ergueu meramente as espessas sobrancelhas negras à entrada do seu meio-sobrinho. Raios! Disse Ewan, remexendo na manga à procura de um lenço para enxugar a poça de tinta que ela estrava. Mas qual é o seu problema, Fraser? Ah, bom dia, senhora Fraser, acrescentou, vendo-me atrás de Jamie. Onde está a Sua Alteza? Perguntou Jamie, sem preâmbulos. No castelo de Stirling, respondeu Cameron, sem conseguir encontrar o lenço que procurava. Tem um lenço, Fraser? Se o tivesse, sufocá-lo-ia com ele, bradou Jamie. Relaxara ligeiramente, depois de descobrir que Carlos Stuart não estava no palácio. Mas os cantos da boca ainda estavam contraídos. Porque deixou os meus homens presos em Tolbooth? Acabo de os ver. Mantidos num lugar onde eu não deixaria porcos viver. Certamente que poderia ter feito alguma coisa. Cameron ficou vermelho, mas os seus olhos castanho claros enfrentaram os de Jamie com firmeza. Eu tentei, disse ele. Avisei Sua Alteza de que estava certo de cometer um erro. Mas era evidente, os 30 homens, a 16 quilómetros do exército, quando foram encontrados, só podia ser um equívoco. Além disso, ainda que tivessem realmente pretendido desertar, ele não dispunha de tantos homens assim que se pudesse dar ao luxo de prescindir de alguns. Foi apenas isso que o impediu de ordenar que todos fossem enforcados na hora, sabe? Confessou, começando a enfurecer-se à medida que o choque da entrada de Jamie se dissipava. Deus do céu, homem! É traição desertar em tempo de guerra. É mesmo? Disse Jamie ceticamente. Abanou a cabeça rápido para o jovem Simon e empurrou uma cadeira na minha direção, antes de ele próprio se sentar. E você deu ordens para enforcar os 20 dos seus homens que foram para casa, Ewan? Ou será que agora já são 40? Cameron ficou ainda mais vermelho e baixou os olhos, concentrando-se em enxugar a tinta com o lenço que Simon Fraser lhe dera. Não foram apanhados, murmurou finalmente. Ergueu os olhos para Jamie, o rosto fino, ansioso. Vá falar com Sua Alteza, Stirling, aconselhou. Ele ficou furioso com a deserção, mas afinal foram as ordens dele que o enviaram para Bowley e deixaram os seus homens sem chefe, não é? E ele sempre teve muita consideração por si, Jamie, e chama-o de amigo. Pode ser que perdoe os seus homens, suplique-lhe pelas suas vidas. Pegando no lenço encharcado de tinta, olhou-o de forma duvidosa e, em seguida, murmurando um pedido de licença, saiu para o lançar fora, claramente ansioso por se afastar de Jamie. Jamie permaneceu esparramado na sua cadeira, respirando através dos dentes cerrados com um leve assobio, os olhos fixos na bandeirola bordada na parede, ostentando o brasão do Stuart. Os dois dedos rígidos da sua mão direita tamborilavam devagar sobre a mesa. Ele estava nesse mesmo estado desde que Murtagh chegara a Lallybroch, com a notícia de que os 30 homens, sob o comando de Jamie, tinham sido detidos no ato de deserção e encarcerados na famosa prisão de Tolbooth, em Edimburgo, sentenciados à morte. Eu própria não acreditava que Carlos pretendesse executar os homens. Como Ewan Cameron ressaltara, o exército das Terras Altas precisava de todos os homens em boa forma física de que pudesse dispor. A invasão da Inglaterra, que Carlos defendera, tivera um preço alto, e o influxo de apoio que ele previra das zonas rurais inglesas não se materializara. E não apenas isso. Executar os homens de Jamie na sua ausência seria um ato de idiotice política e de traição pessoal demasiado grande, até para Carlos Stuart arrostar. Não. Eu imaginava que Cameron tinha razão e que os homens seriam finalmente perdoados. Jamie, indubitavelmente, também chegara a essa conclusão. No entanto, tal não lhe serviu de grande consolo, confrontado com a correspondente conclusão de que, em vez de retirar os seus homens em segurança dos riscos de uma campanha em deterioração, as suas ordens os tinham levado para uma das piores prisões de toda a Escócia, marcados como cobardes e sentenciados a uma morte vergonhosa por enforcamento. Isso, associado à perspectiva iminente de deixar os homens na sua prisão imunda e escura, para ir a Stirling e enfrentar a humilhação de implorar a Carlos, era mais do que suficiente para explicar a expressão no rosto de Jamie, a de um homem que acabara de tragar vidro moído. O jovem Simon também permanecia em silêncio, franzindo as sobrancelhas, a testa larga e enrugada de preocupação. Irei consigo falar com Sua Alteza, disse ele repentinamente. Sim? Jamie olhou com surpresa o seu meio-tio. Depois os seus olhos estreitaram-se. Porquê? Simon exibiu um sorriso contrafeito. Afinal de contas, sangue é sangue. Ou você acha que eu tentaria reclamar os seus homens para mim, como fez o meu pai? Tentaria? Talvez, confessou Simon com franqueza, se eu achasse que havia qualquer vantagem para mim. Mas penso que o mais provável é que só me trouxesse dor de cabeça. Não tenho nenhuma vontade de lutar com os Mackenzie. Nem consigo, meu sobrinho, acrescentou o riso ampliando-se. Por mais rica que Lally Brogue possa ser, fica muito longe de Bully. E provavelmente seria uma luta encarniçada para me apoderar dela, seja pela força, seja nos tribunais. Eu disse-o ao meu pai, mas ele só ouve o que quer ouvir. O jovem Simon sacudiu a cabeça e ajeitou a cinta da sua espada em torno dos quadris. Deve haver um melhor discernimento em relação ao exército. Certamente que o haverá, com o rei restabelecido. E concluiu, se o exército lutar outra vez, como lutou em Preston, irão precisar de todos os homens que conseguirem regimentar. Irei consigo, repetiu com firmeza. Jamie assentiu, um leve sorriso desenhando-se no seu rosto. Obrigado então, Simon. Será uma boa ajuda. Simon acenou com a cabeça. Pois bem, além disso, seria bom se pedisse também a Dougal Mackenzie que intercedesse a seu favor. Ele está em Edimburgo de momento. Dougal Mackenzie? As sobrancelhas de Jamie ergueram-se de forma inquiridora. Sim, suponho que não faria mal algum, mas... Não faria mal algum, meu rapaz, você não sabe? O Mackenzie é o mais recente favorito do príncipe Carlos. Simon reclinou-se para trás na sua cadeira, olhando zombeteiramente para o seu sobrinho. Por que razão? Perguntei. O que fez ele? Dougal trouxera 250 soldados para lutar pela causa Stuart, mas vários chefes de clãs haviam dado contribuições ainda maiores. 10.000 libras, lançou Simon, saboreando as palavras enquanto as deixava rolar pela língua. 10.000 libras em boa prata. Foi o que Dougal Mackenzie trouxe para colocar aos pés do seu soberano. E bem na hora certa, acrescentou de modo prático, abandonando a pose relaxada. Cameron acabou de me dizer que Carlos já esgotou o que restava do dinheiro espanhol e muito pouco tem entrado dos partidários ingleses com que ele contava. Os 10.000 de Dougal manterão o exército com armas e alimentos por mais algumas semanas, pelo menos, e com sorte, até lá ele terá obtido mais dinheiro de França. Percebendo finalmente que o seu imprudente primo lhe propiciava uma excelente distração para os ingleses, Luís concordava, embora de forma relutante, em contribuir com algum dinheiro. No entanto, este já estava há muito tempo a caminho. Olhei espantada para Jamie, o seu rosto refletindo a minha própria perplexidade. Onde teria Dougal Mackenzie arranjado 10.000 libras? De repente lembrei-me de onde ouvira essa quantia ser mencionada antes. No buraco dos ladrões, em Crane's Moor, onde eu passara 3 dias e 3 noites infindáveis, à espera de julgamento sob a acusação de bruxaria. Gales Duncan! Exclamei. Senti um calafrio com a lembrança daquela conversa, ocorrida na escuridão absoluta de um fosso lamacento. A minha companhia nada mais era do que uma voz nas trevas. O fogo crepitava na lareira da sala de estar, mas puxei um pouco mais o meu manto cingido em volta do corpo. Consegui desviar perto de 10.000 libras, dissera Gales, vangloriando-se dos roubos realizados pela judiciosa falsificação da assinatura do falecido marido, Arthur Duncan, que ela havia assassinado com veneno. Fora o procurador fiscal do distrito. 10.000 libras pela causa jacobita. Quando se der a revolução, saberei que dei a minha contribuição. Ela roubou-os, proferi, sentindo um tremor percorrer-me os braços, à lembrança de Gales Duncan, condenada por bruxaria, morta numa fogueira sobre os galhos de uma sorveira. Gales Duncan, que conseguira escapar da morte apenas o tempo suficiente para dar à luz a criança que gerara do seu amante, Dougal Mackenzie. Ela roubou-os e deu-os a Dougal. Ou ele tirou-lhos. Não sei dizer como foi. Agitada, levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro diante da lareira. O filho da mãe! Cuspi. Era isso que ele estava a fazer em Paris há 2 anos. O quê? Jamie franziu a testa na minha direção. Simon fitava-me, boquiaberto. A visitar Carlos Stuart. Ele foi verificar se Carlos estava realmente a planear uma rebelião. Talvez ele tenha prometido o dinheiro na ocasião. Talvez tenha sido isso que encorajou Carlos a arriscar-se a vir até à Escócia. A promessa do dinheiro de Gales Duncan. Mas Dougal não podia dar o dinheiro abertamente a Carlos. Enquanto Callum fosse vivo, porque Callum teria feito perguntas, era um homem demasiado honesto para usar dinheiro roubado, independentemente de quem tivesse cometido a fraude. Estou a ver? Jamie balançou a cabeça, os olhos volados, pensativo. Mas agora Callum está morto, disse serenamente, e Dougal Mackenzie é o favorito do príncipe. O que é ótimo para si, como eu estava a dizer. Interpôs Simon, impaciente com a conversa sobre pessoas que ele não conhecia e assuntos que só entendia em parte. Vá procurá-lo. É provável que esteja no World's End a esta hora do dia. Achas que ele intercederá junto do príncipe em teu favor? Perguntei a Jamie, preocupada. Dougal fora o pai adotivo de Jamie durante um certo período, mas o relacionamento sem dúvida tivera os seus altos e baixos. Dougal poderia não estar disposto a arriscar a sua recente popularidade junto do príncipe, tomando a defesa de um bando de cobardes e desertores. A jovem raposa podia não ter os anos de experiência do pai, mas possuía uma boa dose da sua perspicácia. As grossas sobrancelhas pretas ergueram-se. Mackenzie ainda quer lá Libroch, não é assim? E se ele achar que o meu pai e eu podemos estar de olho nas terras, estará mais ansioso em ajudá-lo a recuperar os seus homens, certo? Vai custar-lhe muito mais lutar connosco por elas do que lidar consigo, quando a guerra tiver terminado. Abanou a cabeça, mordendo alegremente o lábio superior, enquanto contemplava as ramificações da situação. Vou sacudir uma cópia da lista do meu pai debaixo do nariz de Dougal antes de você falar com ele. Depois você entra e diz-lhe que prefere mandar-me para o inferno a deixar-me reclamar os seus homens. Então iremos todos juntos a Stirling. Abriu um largo sorriso a Jamie com ar de cumplicidade. Eu sempre achei que a Escócia era a terra da conspiração, observei. O quê? Os dois homens ergueram os olhos espantados. Esqueçam, disse eu, sacudindo a cabeça. O sangue não mente. Permaneci em Edimburgo, enquanto Jamie e os seus tios rivais viajavam até Stirling para resolver a questão com o príncipe. Naquelas circunstâncias, eu não podia permanecer em Holyrood. mas encontrei alojamento numa das vielas acima de Cannon Gate. Era um quarto acanhado, frio e pequeno, mas eu não ficaria ali muito tempo. Os prisioneiros de Tolbooth não podiam sair, mas nada impedia a entrada de visitantes. Fergus e eu visitávamos a prisão diariamente, e um pouco de suborno permitia-me passar alimentos e remédios aos homens de Lallybroch. Teoricamente, eu não tinha permissão de conversar em particular com os prisioneiros, mas também nisso o sistema podia ser um pouco escorregadio, quando adequadamente lubrificado. Consegui falar a sós com Ross, o ferreiro, em duas ou três ocasiões. Foi culpa minha, minha senhora, admitiu ele de imediato, na primeira vez em que o vi. Eu devia ter tido o bom senso de fazer os homens debandarem em pequenos grupos de três ou quatro, não todos juntos, como fizemos. Mas eu receava perder alguns. A maioria deles nunca tinha estado a mais de 8 quilómetros de casa antes. Não tem de se sentir culpado, assegurei-lhe. Pelo que ouvi dizer, foi por pura má sorte que vocês foram apanhados. Não se preocupe. Jamie foi ver o príncipe em Stirling. Logo irá tirá-los daqui. Ele assentiu com a cabeça, varrendo uma mecha de cabelo para trás com ar cansado. Estava imundo e desgrenhado e reduzido a uma fração do artesão robusto e musculoso que fora há alguns meses atrás. Ainda assim sorriu-me e agradeceu-me pela comida. Vem bem a calhar, disse com franqueza. Tudo o que comemos aqui é um caldo ralo. Acha que pode... hesitou. Acha que pode conseguir alguns cobertores, minha senhora? Eu não pediria, mas é que 4 dos homens estão com febre. Vou dar um jeito, prometi. Deixei a prisão, perguntando-me exatamente como daria eu o jeito. Embora o exército principal tivesse marchado para o sul para invadir a Inglaterra, Edimburgo ainda era uma cidade ocupada. Com soldados, lordes e parasitas constantemente a entrar e a sair, os artigos de qualquer espécie eram caros e raros. Cobertores e roupas de lã podiam ser encontrados, mas custariam muito e só restavam precisamente 10 shillings na minha bolsa. Havia um banqueiro em Edimburgo, o Sr. Waterford, que no passado administrara alguns negócios e investimentos de Lallybroch. Mas Jamie retirara todos os fundos do banco há alguns meses, temendo que bens guardados em bancos pudessem ser confiscados pela coroa. O dinheiro foi convertido em ouro. Parte foi enviada para Jared, em França, por segurança, sendo o restante escondido na herdade. Tudo igualmente inacessível para mim, de momento. Parei na rua para pensar, os transeuntes empurrando-me sobre as pedras da calçada a passar. Embora não tivesse dinheiro, eu ainda tinha algumas coisas de valor. O cristal que Raymond me dera em Paris, embora o cristal em si não tivesse nenhum valor especial, tinham-no o engaste e o cordão de ouro. As minhas alianças de casamento, não me queria desfazer delas, mesmo que temporariamente. Mas as pérolas... Enfiei a mão no bolso, verificando se o colar de pérolas que Jamie me dera no dia do nosso casamento ainda estava cosido em segurança na bainha da minha saia. Estava. As contas pequenas e regulares das pérolas de água doce insinuavam-se duras e lisas sobre os meus dedos. Embora não fossem tão valiosas quanto as pérolas orientais, formavam um requintado colar, com pequenas peças de ouro lavrado entre as pérolas. Pertencera à mãe de Jamie, Ellen. Achei que ela teria gostado de o ver usado para dar algum conforto aos homens dele.